rima, cara. Você não tinha outra rima? O João foi roubado, tiraram seu tênis, depois o mataram. Maria fugiu, lutou, resistiu, mas comeram a Maria e não sobrou nenhum fio. Comer você, dá licença, sai daí, que agora é minha vez, pela frente e por trás, Maria outra vez, João no chão, ainda agonizava, vendo a cena da Maria enrabada. João sem Maria, Maria, Maria sem João, João sem Maria, Maria, Maria sem João. No dia seguinte, saiu no jornal, João.